Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 27 de novembro, o projeto de lei complementar 30 de 2013, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Ele faz alterações na lei orgânica do órgão, lei complementar 63 de 1990, para incluir em seu texto previsões de atuação dos auditores, regulamentando a função criada pela emenda constitucional 5312 do deputado André Corrêa, do PSD, e do ex-deputado Alessandro Calazans. Diz o texto do TCE que os auditores em número de 3 serão selecionados a partir de concurso público. Através de convocação do presidente do órgão, eles poderão substituir os conselheiros em suas ausências ou impedimentos e também para garantir quórum quando os titulares comunicarem a impossibilidade de comparecer à sessão ou em caso de vacância até o preenchimento do posto de conselheiro. Quando não estiver substituindo o conselheiro, o auditor atuará na condução e relatoria de processos. A seleção dos auditores também exigirá os requisitos para desempenho da função de conselheiro, que são idade superior a 35 anos e inferior a 65, idoneidade moral e reputação ilibada, formação superior e conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, e mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos citados. Reportagem Ronaldo Ribeiro.